Sou em Salvador, Golo 982. No 982, chame só 211. 211? Firmo, 211. Ok. 4207, confirmando, livre pouso. 100 graus, 159. Livre pouso, 4207. Torre Salvador, bom dia, Gol 1260. No 260, chamou a torre? Afirmativo. Passou duna, visual, estabilizado. Continua a aproximação, aguarda a pistaria. Aguardando a pistaria. O Mike Eco Delta. Frequência livre. Apenas para teste, chame a frequência 119.8. Manda agora, 19.8. Salvador, até 3198, 119.8. 3198 é o controle, 1234-4321, informe como está ouvindo. Recebo o senhor 5. Ciente, alguma interferência de rádio ou algo parecido? Muito leve no fundo. Ok, então o senhor está recebendo uma interferência de rádio no fundo, não é isso? Não, não é interferência rádio não, é interferência normal, mas bem leve, bem no fundo da transmissão. Ah, ok, eu agradeço, retorno à frequência anterior. Ok, só para informar, a frequência do ATIS de você está recebendo o Centro Brasília, tá? Está bem difícil copiar. Tá, Centro Brasília no ATIS, Salvador. Afirmativo, até chamei o centro lá na frequência do ATIS e conversei com eles e informei que estava na frequência. Estava hoje recebendo na frequência ativa. Ah, positivo. E o senhor correu mais ou menos a quantas milhas de Salvador? Ah, ué. 80 milhas a gente inicia a descida, mais ou menos. Entre 80 e 20 milhas para a gente iniciar a descida. Aproximadamente 100 milhas, 120 milhas de Salvador. Ah, ok. Muito grato, capitão. Vamos retornar à frequência anterior. Ok, obrigado. Olha, Salvador, até 3.90 retornando. Na 3198, grata, desça para 2000 pés, o ajuste na 06 e reporta estabilizado no LS X-Ray da piscina 0. De nada, 1016, 2000 pés, reportará estabilizado no X-Ray da 16, até 3190. 3190. Autorizado, sobrevoo. Confirme apenas a altitude. Então, 02, cheque apenas o transponder, não recebo mesmo. Alinhar e manter o voo no 073. Firmo. Gente, o guardião 02, por ainda não recebo o transponder. Reporte próximo à rotatória, guardião 02. Solo aos 39, direita 1211. Direita 211. 073, decolagem autorizada, 100 graus, 159. Línea Cola, gol no 073. Gustavo que Luiz que ciente. Reporte rotatório. 02, agora recebo o modo Alfa, porém negativo o modo Charlie. Alfa com modo Charlie, ok. A firma está 510, agendo. Momento radial 023 e Salvador 7 milhas e Simbra 23. Gente, confirme apenas o local de sobrevoo, fica mais ou menos no marcador externo, né? Ele fica nessa proa, ele fica à esquerda, né? A sul do marcador externo, a sudeste do marcador externo, cerca aí de 1,5 milha. É na avenida paralela. O cara pode usar como referência o próprio estádio de Pituaçu, que é bem próximo. Gente, guardião 02. Controle GP 5595, solicita como final nível 120, mais 20 milhas para Coral. Trip 5595, suba e mantenha o nível 120. Trip 5595, 120. Controle Salvador, bom dia, Gona 073. Gona 073, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. Da El 340, na 073. Salvador, é o guardião? Persiga. É possível pegar a proa direto aí? Seria proa 215? 202, aguarde mais alguns instantes devido à aeronave, um Airbus 320 da TAM na final agora da 10 passando Duna. 320 passando Duna. Bom, se a senhora autorizar, eu posso cruzar direto com o proa do litoral e depois eu aproximo lá pro local sem interferir com o ILS. Porém, nessa proa, guardião 02, não será possível agora. Sobre, na posição do marcador externo, é possível. Ok, posso fazer isso então. Eu ultrapasso o marcador externo e faço o retorno à retaguarda sem interferir, então. Grato. E após a passagem do Airbus, será autorizado sobre o voo. Tranquilo, pode ser dessa forma aí que a senhora sugeriu. Eu faço a curva à esquerda e por trás após o marcador, sem interferir. Estou visual com o Airbus, com o tráfego de alta performance. Gente, agora, como já está visual, autorizado então. Ok, agradeço. Tá 3098, torre 986. 386, bom dia, 3098. Salvador, bom dia, 3198 Datam, vai passar Simbra, baixo trabalho. Então, 3198, bom dia, cheque o trem, o ajuste 1096, tem livre pouso, piste 90, o vento 1900 graus, 15 nós. Baixo trabalho, livre pouso 90, tá 3198. Tá visual com a casa de pouso. Frequência livre, guardião 02. Frequência livre, grato, tem mais tua? É. Salvador, total 9911, no próximo ponto de espera da 10, pronto. Total 9911, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 991. Está agora 51 milha do oeste do VR de Salvador, mantenha o nível no 20, chame Leuze no 201. Beleza, agora é o 201, obrigado, até daqui a pouco. Até. Luiz, que torre 1073, Centro Recife no 251-13325. 251-3325, bom dia. Bom dia. Reporte final de 3 milhas, ficha no 7. Diz o total alinhar de manter? Afirmo, alinhar e manter total. Alinhar e manter, 991. Três um nove oito aos 47, direita 1211. Direita 211. Nove onze, decolagem autorizada, 090 graus, 15 nós. Beleza, decolagem, total 9910. Bravo, Kilo East, tem livre pouso, pista 97, 1900 graus, 15 nós. Três nove sete, alinhar e manter. Alinhar e manter, 397. Approach Salvador, muito bom dia, 27-28, informação Lima, descida 150, Approach Pabote. Web 5728, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, o ajuste no 095. Mari 050 no 095, a cidade com a ITAP, senhora? ITAP dá presente, 5728. ITAP 5728. Bravo, aqui Luiz, que solo 5-1, backtrack autorizado, reposte livrando. Total 999, bom dia, contato radar, suba para o nível 310, saída MOM. Copiado, saída MOM, ascensão nível 310, total 999. O 397, decolagem autorizado, uma centena com 15 nós. Autorizado, decolagem, cabeceira na 0, 1397. Torre, boa tarde, bom dia, Xenem, 1-4-0, ponto de espera, bloco. 140, alinhar e manter. Valeu, Matheus, já lembrando você. Web 5728, troque a frequência para a 119 decimal 8. 198, Quente. 5728, como recebe o controle? Alto e claro. Quente. Mantenha a frequência. Mantenha. 397 ao 53, controle 1208, boa viagem. 08, boa. Diego, na 397, perfil da Dael, Linda Bridge. Na 397, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, Dael, 397. Visaria direto Fruti para o total 9911. Mantenha a saída total 9911 devido à aeronave em chegada, na chegada Bonfi, que conflita com a proa de Strott no momento. Ô paciente, grato, mantendo o perfil da saída, bom. 140, decolagem autorizado, uma centena com 15 nós. Tente iniciar na Xenem, 140. 40055, controle 1208, boa viagem. 1208, obrigado, amigo, até a volta. Controle, bom dia, Xené 6140. Xené 6140, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, Xené 6140. Após o TAP, desça para 2.000 pés, o ajuste no 096, reporte estabilizado nele, essa que se rei da pista no 0. TAP 2.000, no 096, reportar estabilizado nele, essa que se rei da pista no 0. Salvador, igual 9085, bom dia, cruzando 2100. 9085, bom dia, aciona identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015. Chegada Bonf, 4.000 pés, 1015, ajuste gol 9085. Controle Xené 6140. Prossiga. Solicita, vá na Prodeira Canjú, se possível. Aguarde. Sim. Web 5728, confirme como recebe o controle. Senhora. Confirme. Agora recebe entrecortado. Sim. Objeto para checarmos a frequência. 1, 2, 3, 4, 5... 54321, como recebe? Com chiado. No fundo, confirme? Com chiado, recebe com chiado. Graças. Reporte então, passando a posição duna, 5728. Portará 5728. Nona 397, Centro Recife, na 251, no 3325. 351, 3325, 397. Total 9911, Centro Recife 12685, 12545. Total 9911, copiou o controle. Salvador, é o Dan 3896, cruza 1-70 para 1-70. 3896, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, o ajuste na 096. Desça para o 050, 1-096 no ajuste, tem condições de voar aí, tá? Tenha chegado o 3896. Total 9911, controle. Na escuta, prossiga. Centro Recife no 2685, no 2545. É, confirmaria a frequência? 12685, 12545. 12685, 2545, muito grato e tenha um bom dia. Web 5728, confirme agora como recebe o controle. Ciência. Redução para 250 nós. Tá 3896, Duna da presente. Dentro Duna, 3896. Chané 6140, cruzando 180, seria tá a 24 milhas de Jamo. Chané 6140, Centro Recife no 2085, no 2545. No 2085, no 2545, obrigado. Tá 3896, confirme, tem condições de... Confirma indicada. 290. Tem condições de, quando iniciar a redução, manter aproximadamente 250 nós até a próxima duna? Tio. Pois só solicitamos o VoIP antes, a senhorita não deixou, né? Porém, agora o senhor é o número 2 na aproximação. E o tráfego cujo senhor estava empatado naquele momento, agora será o número 3. Torre, o 5728 da WebJet, estabilizar a LSXL e perdeu contato com o controle já. 5728, pouso autorizado, 1 a centena com 15 nós. Livre pouso, pistão no zero, 5728. Web 5728, torre 9186.